tá no, nesse comecinho de ano aí, tá meio apertado, né? Porque a gente vem de campeonato do ano passado pra terminar ainda. Mas o time tá unido, tá bom. A gente tem a final do Pedro Cian pra disputar ainda agora esse mês de fevereiro. E tamo unido, né? A gente vamos chegar aí, tamo com o mesmo time na base do ano passado. São alguns jogadores só pro estadual, mas tá tranquilo, tá de boa. Ano passado vocês conquistaram o Talismã, né? Isso, a gente foi campeão ano passado do Talismã e agora vai começar a terceira edição, né? A gente vai firme pra ser campeão de novo.